Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser longo. Eu vou fazer um review para os senhores de um filme do ano de 2010 chamado Insidious, que no Brasil ficou muito conhecido como Sobrenatural. Recentemente, eu estava revendo esse filme, né? Eu já tinha assistido um, né, desse filme. Aí eu pulei o segundo filme, assisti o terceiro e o último agora. Então, pessoal, eu decidi assistir o segundo filme, que eu não tinha assistido ainda. E pasmem os senhores, pessoal. A Red Pill tá em tudo, pessoal. Tá em absolutamente tudo. Até mesmo em um filme de terror. Então, eu achei bem interessante compartilhar com os senhores a minha visão sobre o filme, né? E sobre o que eu venho salientando há muito tempo aqui no canal, que é a questão da alienação parental. E eu não quero parecer prepotente, pessoal, mas eu fui o primeiro a abordar isso na questão da alienação de gênero e como essa geração de mulheres frustradas de relacionamentos fracassados, principalmente mães solteiras, está criando uma geração, pessoal, de criminosos e travestis. Nesse filme é nos contada a história do Josh, da Renée e do Dalton. Então, o Josh, que é o pai, o patriarca da família, ele é professor de história, se não me engano. E a Renée, que é a esposa dele, ela é dona de casa. O Dalton, né, ele é um filho mais velho, né, que eles têm. E ao se mudar para uma nova casa, né, o Dalton acaba tendo um problema de saúde que basicamente ele dorme e ele não acorda mais. Leva no médico. O médico fala: "Ó, seu filho está perfeito, senhor. Não tem nada de errado com ele. Tudo funcional, cérebro, coração. Vai saber o que é." O garoto fica em coma, né? E nesse período que o Dalton está em coma, certos eventos começam a ocorrer dentro da casa, né? Coisas começam a cair, sons estranhos, portas batem sozinha, vultos começam a aparecer caminhando pela casa, sabe? E quem normalmente presencia isso, né, é a Renée, que ela é a mãe, né, a matriarca da família que está em casa. Eles vão lá, mudam de casa, vão para uma outra casa, se mudam. E ao se mudar para outra casa, eles achavam que não, a casa que era mal assombrada. E por isso aconteceu aquelas coisas com o filho dela. Se mudam para uma casa seguinte e os eventos continuam a mesma coisa. Até o ponto que a mãe, né, do Josh, que se não me engano é Lorraine, o nome dela, ela chega e fala assim: "Ó, talvez não seja a casa que esteja mal assombrada, talvez seja o garoto que esteja mal assombrado." E essa Lorraine, ela conhece uma moça chamada Elise. Essa Elise, ela é uma médium, uma paranormal. Aí vocês se perguntam: como a mãe do Josh conhece a Elise? Porque quando o Josh era pequeno, ele passou pelos mesmos problemas que o Dalton está passando no momento atual da história. Isso mais à frente no vídeo eu vou explicar. Então, ela chama essa Elise, e essa Elise, ela diz o seguinte: ela faz o diagnóstico do verdadeiro estado clínico do Dalton. Ela diz que aconteceu o seguinte: o Dalton tem uma habilidade especial que, quando ele dorme, ele consegue sair do corpo dele. Ele consegue viajar, sabe? E ele vai para um lugar que muitas pessoas não vão. Só que tem um lugar que ele foi, que se chama O Distante, né? E o que acontece? Ele foi para esse lugar. E nesse lugar que ele foi, ele não conseguiu voltar pro corpo dele. Entendeu? O espírito dele foi, o corpo ficou. E o nome disso se chama projeção astral, né? E isso é um problema, porque certas entidades, certos espíritos malignos, espíritos que desejam viver novamente, viram o Dalton, tá ligado? Viram ele e agora eles estão vendo aquela casca vazia, sem um espírito habitando. E eles querem o quê? Possuir o corpo do Dalton. E tem nesse filme um espírito, que é um espírito vermelho, bem diabólico, que ele é o que está mais próximo de possuir o garoto. Mas tem muitos outros em volta, querendo se apossar do corpo desse jovem. Aí o filme vai passando, pessoal, e vai, né, ocorrendo, né, os atos sobrenaturais, etc. Aí você vê, né, o pai, né, todo aquele drama. Você vê muito nesse filme, pessoal, que é o primeiro filme, né, essa questão do pai, né, a proximidade entre pais e filhos. E como é importante, pessoal, o vínculo paterno para uma criança, tá ligado? Porque é no pai que a criança se ampara, tá ligado? O pai é aquela figura de proteção máxima, entendeu? E o primeiro filme aborda isso, né? A relação entre pais e filhos. O último filme que foi lançado da franquia, até recentemente, se chama Sobrenatural: A Porta Vermelha. E ele aborda também, né, essa questão do vínculo entre pai e filho, né? Você vai entender ao longo do vídeo por que disso, né? O Josh, quando ele era pequeno, ele também conseguia fazer projeções astral, né? Ele, quando foi fazendo essas viagens, ele acabou sendo notado por uma entidade, né? E essa entidade se apossou do corpo dele. E o nome dessa entidade é a Noiva de Preto. Marquem bem isso, pessoal. A Noiva de Preto, tá? Então, o Josh, ele, né, através da Elisa, faz uma viagem astral para ir procurar o espírito do Dalton lá nesse lugar que é chamado o Distante ou o Além. E o Josh, ele consegue salvar o Dalton, trazer o espírito dele de volta. E só que acontece, o Josh, quando ele volta, ele não volta sozinho. Ele traz com ele o seu trauma do passado, que era a Noiva de Preto. Então agora a gente vai para o segundo filme. No primeiro filme, quando termina, termina com o Josh matando a Elisa, que é a médium, né? E no segundo filme, todo mundo percebe que o Josh, ele tá mudando. Ele não é o mesmo, né? Ele tem certas atitudes muito diferentes. Ele começa a agir de forma diferente com a família. Ele meio que começa a esquecer certas coisas. E a Renée, que é a esposa, né? Ela vai estranhando isso no marido, que ele tá mudando. As crianças também começam a perceber isso, que eles não estão mais sozinhos. Então, no segundo filme, acaba sendo contado para nós a história, um pouco da história do Josh quando ele era uma criança. E é nos contado também a história da entidade que está se apossando do corpo dele, né? Nessa parte 2 da franquia, né? É nos apresentada a mãe do Josh, né? Ela era uma mãe solteira, né? E ela era enfermeira num hospital. E nesse hospital, pessoal, tinha um senhorzinho, né? Que a mãe dele tratava, que era chamado de Crane. O sobrenome dele era Crane. E certo dia, a mãe do Josh, a Lorraine, levou o Josh pro hospital. E durante essa tour pelo hospital com a mãe dele, né? O que acontece? Esse senhor Crane meio que se sente apegado ao Josh. No dia seguinte, a mãe do Josh vai para o hospital, chega no hospital, né? e ela vê esse senhor Crane entrando no elevador junto com ela. E o senhorzinho fica calado. Fica calado e não fala nada. Então, o elevador abre, ele sai, entra na sala e lá vai até a moça que tá ali, uma atendente, pergunta: "Pô, o senhor Crane tá andando pelo hospital." Aí a moça fala: "Quem?" "O senhor Crane, do quarto, não sei lá o número lá, tipo 203." Aí falou: "O senhor Crane morreu às 3 horas da manhã." Aí já começa todo aquele suspense no filme, né, pessoal? E ao longo do filme, o Josh, né, que tá possuído, começa a aparecer certos vultos e entidades pela casa. Só que esses vultos, pessoal, é bem diferente. É uma mulher. É uma mulher toda de branco, assim, bem, roupa bem tradicional, tá ligado? Assim, aparentando, sabe, anos 60, tá ligado? E é extremamente violenta e repulsiva. E ela começa a agredir a René e perturbar os filhos do Josh, o Dalton e o outro, né? Principalmente o Dalton. E ao longo do filme, né? Como a Elisa morreu, ela tinha os caras lá, os assistentes dela, né? Que eram os dois carinha lá estranho lá. E esses dois carinhas estranhos vão trabalhando junto com o marido, o ex-marido, o ex-companheiro da Elise. E eles já estão cientes que o Josh está possuído, etc., pelo espírito da noiva de preto. Só para derrotar esse espírito, eles precisam o quê? Saber a história desse espírito, né? E então a Lorraine leva o ex-marido da Elise, né? Lá, o que também é paranormal, é médium, né? Para o antigo hospital onde ela trabalhava. E esse hospital, ele já está fechado, né? Já está fora de funcionamento. Eles vão adentrando no hospital, vão conhecendo, né, as salas, etc. Aí a Lorraine, a mãe de Josh, fala assim: "Ah, quem era que estava nessa sala aqui?" Porque o médium, ele toca a porta e ele começa a ver imagens, ele começa a ver o vulto as aparições na mente dele, da noiva de preto. Aí ela falou: "Ficava um senhorzinho aqui, e como era o nome dele? Era alguma coisa Crane." Aí pegam lá os laudos médicos, né, os diagnósticos, o boletim, que ainda tava tudo lá, né, nesse hospital abandonado. Aí o médico, ele pergunta para Lorraine: "E como ele veio parar aqui no hospital? Qual foi, assim, o quadro clínico dele?" "Então, ele tentou se castrar. Tentou arrancar as próprias bolas." Estranho, né? Isso. Então, eles vão até a casa onde ele viveu a vida inteira, né? Desde criança até a fase adulta dele, né? Chegando na casa, a casa é bem velha, toda quebrada, toda ferrada. E eles vão vasculhando a casa, né? Até uma hora que eles entram num quarto, pessoal. Quando eles abrem a porta e entram no quarto, o quarto tá todo colorido, tudo bonito. Aí a primeira coisa que eles chegam lá, eles falam assim: "Por que o quarto é de menina? E o Crane, ele era filho único. Só morava ele e a mãe. E o quarto era todo de menina. Casa de boneca, tinha vestido, tinha boneca, tinha coisinha, sabe, assim, muito feminino, sabe?" Enquanto eles estão vasculhando o quarto, o que acontece? Eles viram, né, um pouco, e depois, quando eles viram de novo, aparece uma entidade. E essa entidade, ela tá, é uma menina, né? Uma menina, só que é uma menina com voz de menino. E essa entidade começa a conversar com eles e fala com eles o seguinte: "Ó, é melhor vocês saírem daqui, porque se ela me vê conversando com vocês, ela vai me obrigar a matar vocês. É melhor vocês irem embora." Então eles viram as costas e vão embora. E eles acham estranho. Falou: "Que merda é essa, cara? Um menino vestido de menina?" E eles descobrem um negócio na casa, que é uma parede em falso. E quando eles abrem essa parede, pessoal, tá cheio de cadáveres e matérias de jornais. né? Se eu não me engano, tem acho que é 15 cadáveres ali. Enquanto eles vão vasculhando lá o local, vendo um monte de cadáver, tudo empilhadinho certinho, pessoal. O que acontece? Eles veem um vestido de noiva preto. E ali eles já começam o que? A assustar. A noiva de preto era o Kramer, que tava lá o cara que se castrou. Ele era a noiva de preto. E ele assassinava pessoas, era um assassino, era um criminoso. E ao longo desse segundo filme, né, é nos contado, né, um pouco da história do Crane, né? O Crane, ele era filho de mãe solteira, né? Que é essa mulher que vocês estão vendo aí na imagem, né? No caso, essa mulher aqui, ó, que vocês estão vendo aí na imagem. E ela, como forma de se vingar do ex-marido, não conta quem é o pai do garoto, do Crane, nada, tá, pessoal? Mas com certeza ela é uma mulher que foi abandonada pelo ex-companheiro, talvez o ex-companheiro fosse casado, a gente não sabe as circunstâncias que o filme não conta, tá? Mas ela era o quê? Uma mãe solteira. E uma mãe solteira muito ressentida. E tinha um ressentimento muito forte pela figura paterna do Crane. E como forma de vingança, o que ela fazia, pessoal? Ela vestia o Crane, que era um menino, de menina. E dizia que ele era uma menina. Colocava vestido, peruca, maquiagem nele e falava, você é uma menina. E o Crane, ele gostava de desenhar. Assim como o Dalton. O Dalton, ele desenhava muito. E o Crane também desenha. E nos desenhos do Crane, ele sempre colocava o quê? A mãe e ele, como menino. E ela chegava e ele colocava o sobrenome dele, né? Que era o nome do pai. E o nome dele. E ela chegava pra ele e falava assim, ó. Você não é o menino, você é uma menina. O seu nome não é Crane. Ela falava o nome lá da menina. Você é isso, você é uma menina. E ela ia lá e batia no garoto. Então a gente vê o quê? A mãe solteira, ela. A gente tá vendo. Hoje, pessoal, no século XXI, esses movimentos transgêneros, você podem ver toda travesti, pessoal, em sua maioria, mais de 99% dos casos, toda mulher trans, toda travesti, vem de um lar desestruturado, formado por mães solteiras, tá ligado? E muita gente fala da alienação parental, mas o problema número um, pessoal, hoje é a alienação de gênero. O que é alienação de gênero, pessoal? No vídeo no canal YouTube chamado Sissification dos Little Sheds, eu abordo isso bem brevemente, que é o seguinte: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, correto? A mulher, ela foi tirada da costela do homem. Ela não é a imagem e semelhança de Deus, ela é a imagem e semelhança do homem, né? Por isso acontece que aquela coisa, né? O homem, ele é submisso a Deus e a mulher, ela é submissa ao homem. A mulher, como a figura demoníaca, ela tenta desvirtuar tudo o que é sacro. E ela tenta pegar aquilo que já foi definido por Deus, desvirtuar pelo satanismo. Então elas pegam a figura do homem, nesse caso do filho e do pai, e ela vê lá o filho pai, e ela tenta o quê? Desvirtuar aquela imagem e transformar a imagem e semelhança do pai para a imagem e semelhança dela. E ocorre aquele processo de bafometização, sabe? Do bafomé, que da cintura para baixo, homem, da cintura para cima, mulher. Acontece isso. Então elas tentam transformar o filho num travesti, que seria a imagem e semelhança de Satã. Entendeu? E nesse segundo filme do Insidious, mostra isso. Mostra uma mãe extremamente rancorosa, narcisista, perturbada. Sabe? Que não aceitou um fim de um relacionamento. Muitas vezes ela pode ter tido um relacionamento casual que acarretou numa gravidez, e isso fez ela ser uma mulher extremamente rancorosa e enxergar no próprio filho o ex-marido e tentar destruir o ex-marido. Como ela não pode destruir o cara, porque o cara tá distante, ela pode destruir o filho dele. E é por isso que a gente tem uma geração de garotos perdidos, garotos totalmente destruídos. E o Crane, por ter vindo de um lar tão nocivo, tão tóxico, tão desagradável, como o Josh, quando era pequeno, visitava muito o hospital, e ele estava naquele período internado, porque ele tentou se castrar, né, arrancar as próprias bolas e o testículo para virar uma menina. Ele viu quem no hospital? O Josh. E ele via que o Josh estava na mesma situação que ele, que era uma mãe solteira. Ele era criado por uma mãe solteira, mas a mãe solteira do Josh é extremamente amável, extremamente carinhosa. E ele não tinha aquele afeto. Então ele viu no Josh uma forma de voltar a ser criança novamente e poder viver como um menino e não mais como uma menina, porque ele foi forçado a se transicionar para um sexo oposto de forma coercitiva pela mãe, como uma forma de vingança do pai. Entendeu? Para vocês verem, pessoal. Isso é um filme de terror e tem uma Red Pill fodida no filme. E eu nunca vi, pessoal, nenhum desses caras, sabe, que analisam filmes como Pee-wee e outros canais aí famosos que trabalham com isso, fazer review. Eles nunca falaram sobre isso. Eu nunca vi. Eu vi uns outros 5, 6 vídeos só desse segundo filme. Nenhum deles aborda isso. Alienação parental, alienação de gênero, que é o câncer hoje do Ocidente no século XXI, pessoal. Eu vou disponibilizar esse filme aqui no Rumble para vocês assistirem, tá? Acho interessante os senhores verem com seus próprios olhos e tirarem a sua análise, tá? E para os senhores depois poderem acrescentar aqui nos comentários, que é sempre bom. E eu vou colocar alguns trechos, alguns cortes do pedaço desse filme aí para os senhores assistirem durante a edição desse vídeo que eu vou realizar mais tarde, né? Eu espero que todos os senhores passem bem e até a próxima. Eu acho que esse aqui era o quarto do Parker Crane. Parece meio de menininha. O que você acha? Por quê? Na boa, cara. Olha essa casa de boneca. E daí? Eu tinha uma casa de boneca. Essa é uma mansão de Rhode Island. Vem, vambora daqui. Tá aqui. Você não pode ficar aqui. Se ela te vir, vai me fazer te matar. é isto? Você fez isto? Não se atreva! Sim, mamãe. Fale a verdade. Foi você? Sim, mamãe. Esse não é o seu nome! Por quê? Não é o seu nome! Esse é o nome que o seu pai te deu. Seu nome é Marilyn. Entendeu? Repita comigo. Meu nome é Marilyn. Diga! Meu nome é Marilyn. Quieta. Agora, se não for uma boa menina, você vai... Precisam aprender a ser boazinhas.